Ele está conosco. Emmanuel, Deus conosco. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome.